27, 81, boa noite, novembro, confere, conquista, eu tenho 180 já aprovado, prepare, árvore, elefa, pós, direto ao pilório, aguarde o minuto cópia, 27, 81. Árvore, elefa, pós, direto, o plano, 180, azul, 275. Descontra, autorizado a alinhar, manter pista, 1-0. Autorizado a alinhar e manter pista, 1-0, de 3-4. Aguarde quando for, para decolagem, passará. 2781 autorizado, Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pista em uso 10. Primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa Ontelor conforme rota do plano de voo. Controle opera em 19.35, transponder 5127, azul 2781. Autorizado 80, rota. Alô, muito boa noite, é o Papatango Oscar, Juliette X-Ray estabilizado. Juliette X-Ray, livre pouso na 10, Antena 20 graus com 8 nós. Livre pouso, o Oscar Juliette X-Ray, querido, tem intenção de mais próximo cancelar e virar baixo pela direita para pouso, não, será que é possível? Oscar Juliette X-Ray, reporte para a modificação do plano. Reporta para a modificação, Oscar Juliette X-Ray. Referência de usuários para o site do 97, está autorizado pouso. O Zantadino 20 graus com 8 nós. Autorizado pouso, vamos 7, o Orsa 93. 3197, tem um bom voo. Boa, Gil. Atmosfera, com a atmosfera, só 395, boa noite, vamos levar. Confirme? Virando base, querido. Gente, aposta na curta final, acho que o Juliette X foi. Aposta na curta X foi. Linda, cola separada? Sim, Matheus, a cola separada. 3197, autorizado, alinhado, decolar, pista 10, vento no 30 graus com 7 nós. Linda, cola 10, 3197. A curta final do 17, o Oscar Juliette X-Ray. Depois do 17, vento no 30 graus com 7 nós. Pouso no 7, Oscar Juliette X-Ray. Salvador, boa noite, Força Aérea 2526, estabilizado no localizador, a 3 milhas do centro. 2526, muito boa noite, continua a aproximação aguardando pista livre, informa a voz da TAM, alinhando com decolagem já autorizada. 2526. Paulo Salvador, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Autorização para bom. Polo 099, boa noite. Fazenda, confere. Confins, eu tenho 360, já aprovado, quanto cobre. Polo 099, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pérsulo 21, nível de voo 360. Testemunho 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa direto Elefa. Controle 119.35. Transponder 5147, voo no 099. A saída Arbor após Arbor Elefa. Okay. 360, a saída Arbor, posição Eletra, 1935 ao controle e o transponder é 5147. Procedimento correto, 5/5, Gol no 099, depois com 7, chame pronto para o pushback acionamento. Gente, obrigado. Para pushback acionamento, azul 2781. No parte 3, aprovado o push acionamento 2781, chame pronto para o táxi. Chame na parte pronto para o táxi, 781. Alô, Salvador, Oxané, EIA 259, autorização para entrar na posição 25. Cinco, vinte mil, perdões, eu não compreendi, poderia repetir? É, autorização para girar motor na posição, EIA, posterior pushback. Gente, acionamento para o posterior pushback, é isso? Sim. Livre, chame pronto para a correção. Autorizado? Chame pronto para o pushback 629. Mesmo assim, está autorizado o backtrack via pista, prosseguindo para o parte de autoridade da tenta balizadora. Muito grato, backtrack autorizado para o parte da autoridade. Azul 2781, temos 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Serra Bravo com mais de 1 quilo. Obrigado, Serra Bravo, mais quilo, 60 a bordo, 3h30. Táxi aprovado via pátio principal, correção, pátio 3, pátio principal Índia até o ponto de espera da pistola 0. Ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, azul 2781. Autorizado, parte principal Índia, quando espera, torre 118, decimal 95, azul 2781. Para o Galeão, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, para a cópia, Golo 705. Golo 705, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 1-9-35, transponder 5-1-5-2, gol no 705. Obrigado, Serra Bravo 1, alta confirmada, plano 360, Codona 0, curva direita da El, Leda Irumi, 1935, controle 5-1-5-2, no transponder, gol no 705. Gol no 705, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Salvador, acionamento 6259, gate 6, pushback e acionamento. No 62, aprovado, chame táxi 6259. Camarada. Em contato visual, check-train, livre pouso a 10, visão está de 1 a 2 graus com outro lado. Check-train, baixado para lá, não vai livre pouso na pista 0, gol 968. Com 174 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternando galeão, hoje é 6259. 6259, por gentileza, poderia copiar? Eu copiei 4 e 40, galeão, poderia informar o resto? 174, 174 a bordo. 174 a bordo, copiado, hoje é 6259. tem táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pistola zero. O ajuste é o padrão. O ponto de espera quando pronto, chame torre em 1-8 decimal 95. O chinema 259, tem um bom voo. Parte Índia, ponto de espera da zero, com ajuste padrão, chamada torre 18-95, né, 29, obrigado. 1-0-9-9, pronto, para o canto, seu objetivo 1-8-2, então, 3 horas, 30, pergunta. Copiado, Golo 099, táxi aprovado, parte em Índia, seguindo o Alfa 320 da Avianca à sua frente. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, ajuste no 03 ou no 099. Ajuste aqui de esquerda, segue o Avianca, no ponto de espera, até 1-0, torre 1-8, decimal 95, Golo 1-0-9. Golo, Golo 1-1-6-8, boa noite. Volante Gol 1168, autorizado Alfa, dando passagem a um Alfa 320 da Avianca e a um Boeing da Companhia de Direção Ponte Espera. Depois ingresso Juliette, portão 08, 1168. Dando passagem ao TRAF e a Alfa Juliette para o portão 08, Gol 1168. Salvador, boa noite, CNR 6259, próximo ao ponto de espera da 0, pronto. 6259, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 6259. 2781, decolou 1-0, 119-35, patrulha. 119-35, azul, 2781. Chama 6259, livre decolagem 9-0, 120 graus, 8-9. Decolagem 0-9. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tá no olho ali, pronto. Última manhã, continua a aproximação, vai dar uma pergunta de país. Valeu. Oxa, Canaã 259, decolou 1-3, controle centro 19-35. 19-35, obrigado. 1-8-6, check-trem, livre pouso na 10, usando 1-2-0 graus, com 7 sábios. Livre pouso na 10, boa noite, Canaã. Voo 099 está condicionado, aperta o pouso do banco da companhia na final da 1-0, a linha E não tem pista na 0. Após o pouso da aeronave na final, a se mantém a 1-0, voo 1-0. Autorizado a alinhar 1-0-0. Quem mantém? zero, sete, zero. Zero 99, eu coloco zona 9, controle 5 decolar os 2-1, 119-35, controle, bom, vai até a próxima. 19-35, obrigado, uma boa noite.